tires, ó minha alma, contra os que praticam mal. Pois seu tempo é como a chama, se apaga, é inevitável. Confia no eterno Senhor, pratica o bem sem cessar. Faz dele teu amor e em sua paz irás desfrutar. O eterno é minha luz, ele ilumina meus caminhos, ele me dá vitória, em seus braços nada temo. Os justos herdarão a terra e a alegria, nele eu ponho minha fé, meu refúgio, minha via. Guarda silêncio e espera, o eterno age por ti. Não deixes a ira te desviar do seu caminho. Os ímpios são como a erva, eles murcham, desaparecem, mas os que nele esperam vivem na doce promessa. O eterno é minha luz, ele ilumina meus caminhos, ele me dá vitória, em seus braços nada temo. Os justos herdarão a terra e a alegria, nele eu ponho minha fé, meu refúgio, minha via. Eu vi o ímpio, altivo e grande, mas seu tempo já se foi. O eterno é meu amparo, em seus braços estou seguro. Ele conhece os dias dos justos, jamais serão desamparados. Na tormenta eu me fortaleço nele, estou sempre guardado. Luz, ele ilumina meus caminhos, ele me dá vitória, em seus braços nada temo. Os justos herdarão a terra e a alegria, nele eu ponho minha fé, meu refúgio, minha vida.